Atenção, atenção. Quem aqui já usou o aplicativo Tinder? Eu usei e me ferrei. Olha só o que aconteceu comigo. Vai minha banda! Se você é casado, eu não recomendo, papai. Tô conversando com alguém misterioso no aplicativo aí de relacionamento. Ela falou pra mim que eu sou o seu crochê. Pelo papo tá rolando sentimento, mas o problema é que ela tem namorado e eu namoro, mas marcamos de encontrar mesmo assim. Se eu te contar, cê cai de costas, não acredita. Quem tava me esperando lá naquele bar? Eu descobri que meu amor está no Tinder. Agora que ela descobriu que eu também tô, e aí lascou, e aí ferrou. Se ela já tá me traindo, eu também tô, e aí lascou, e aí ferrou. Se ela vai dar um match hoje, eu também vou. Arrocha, mamãe. Ai, bebê. Vamos beber porque amar tá difícil. Mas o problema é que ela tem namorado e eu namoro, mas marcamos de encontrar mesmo assim. Se eu te contar, cê cai de costas, não acredita. Quem tava me esperando lá naquele bar? Eu descobri que meu amor está no Tinder. Agora que ela descobriu que eu também tô, e aí lascou, e aí ferrou. Se ela já tá me traindo, eu também tô, e aí lascou, e aí ferrou. Joga baixinho que eu vou ensinar pra galera, ó. Diz: eu descobri que meu amor está no Tinder. Agora que ela descobriu que eu também tô, e aí lascou, e aí ferrou. Se ela já tá me traindo, eu também tô, e aí lascou, e aí ferrou. Todo mundo vai! Se ela vai dar um match hoje, eu também vou. Se ela vai dar um match hoje, eu também vou.